Gravei esses versos na inspiração que a distração levou os pensamentos em você. E em você a mente viajou nas lembranças dos momentos que a gente já passou. Desde aquele domingo aonde tudo começou. O marco inicial ali se dava naturalmente, a conversa rolava. Eu há dias já observava seu jeito simples, sincero, espontâneo. Deu a convicção de que era algo além do momentâneo. Atento, te achei linda desde o primeiro momento. Seus olhos, seus lábios, seus longos cabelos pretos. Sei que o que realmente importa vem de dentro. E nisso o coração encontrou argumentos, sustento e fundamento pra expressar o sentimento por você. E ao bom Deus meu agradecimento. Quando você está com quem gosta, as horas vão com o vento. Não importa com você que eu quero passar meu tempo. Como poderia conter ou esconder o que sinto por você depois de te conhecer? Eu queria que você soubesse que o que eu sinto por você só cresce. Ser feliz é o mínimo que você merece. Valorizo, te espero, te quero sempre ao meu lado. A cada pôr do sol sermos eternos namorados. Pois o Senhor nos transformou e fez nova criatura. Enquanto eu faço as rimas, você as caricaturas. Sabe quando você pensa que encontrou metade da laranja? Fala com facilidade daquilo que pouco manja. Tá sem tempo pra nada, mas pra tá perto arranja. Encontra, pare e repare em tudo, o cabelo, o jeito da franja. Expressão do olhar, na forma do falar, no carinho que se troca, na atenção que se dá. Gera um brilho no rosto, vai se descobrindo oposto entre chocolate ou rosa. Eu conheço o seu gosto, exposto só em um ou outro. Nas confissões, confiança, alianças, bases são as orações. Sozinho se chega mais rápido, junto se vai mais longe. Tudo fica mais simples, o que se sente corresponde. É pelo conteúdo, não só pela embalagem. Girava o eixo do mundo, mas faltava uma engrenagem. Agora tá massa, entendo o porquê da letra. Meu amor por você é a tinta da minha caneta. Poderia conter ou esconder o que sinto por você depois de te conhecer. Queria que você soubesse que o que eu sinto por você só cresce. Ser feliz é o mínimo que você merece. Valorizo, te espero, te quero sempre ao meu lado. A cada pôr do sol sermos eternos namorados. Pois o Senhor nos transformou e fez nova criatura. Enquanto eu faço as rimas, você as caricaturas. Completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso aqui é Filipenses 2:2. Foi durante algumas boas noites que eu recordei ótimos dias do seu lado. 2000 e... até que a morte nos separe.